assim. Erudito, pobre louco, eu criei meu popular. Do ruído de soco, um beat pra escutar. O jurista de rua, um chanquete desbotado. Rimador ativista, sem zóio engordurado. Mandinga e ginga, coleção de problema. Estilinga na pinga, mas só quem é ganha cena. Quem não foi alguma vez, bala perdida. Vê o inferno em uma noite, com passagem só de ida. Punguista na pista, pilacagem viva. Sujo fujo da pedrada, na base da esquiva. Lição de rua, pra quebrado e pros rico. A verdade brada, pros amigos e pros bico. Soca a ponta de faca, com as ideias fracas. Chiu babaca, nasceu pra chiu baca. Não sou coadjuvante da minha vida, sem parte 2. Viver a cena, não pra acompanhar feito arroz. Trampo progresso, dupla dinâmica até o fim. Falha titânica, derruba os goblin. Ei, Robin, não é Brooklyn. Eu só vim, não pelo Luquin. Hellboy no cinema, hey boy racionais. Fel não é alfazema, vacilou aqui jaz. Sigo meu jazz, fumando meu jazz. Com meus decibéis, causando estresse. E eu casco. Fui por linha torta sem perder a linha. Fiz da oração da minha mãe a minha. Groove for life, no Brasil swing. Passarinho vacilou no fio, é swing. Fui por linha torta sem perder a linha. Fiz da oração da minha mãe a minha. Groove for life, no Brasil swing. Passarinho vacilou no fio, é swing. Não sabia o caminho, fui por linhas tortas. Me trancaram sozinho, fiz as minhas portas. Me joguei no mundão, disposição de quem sofre. Focado igual os irmão que vai na intenção do cofre. Truta, cê sabe, vem treta, foi trato. Puta, se abre, vê maleta e tem no prato. Desde o previação, mas não previação do meu futuro. Eu juro que fui puro e só fiz apreciação do positivo, que fez bem ao coletivo. Madrugada na rua ensinou mais que supletivo. Fumaça pra cachola em todo meu ano letivo. Não embaça, passa bola, um 5-5 aperitivo. Mas quem nunca foi, vai lá perdida mesmo. Depois de dar tragada no veneno. Depois da talagada no veneno. Depois que vê que a goma tá lagada no veneno. Vai vendo, sereno já foi minha cachoeira. Lavou a minha alma, fiquei sua visão. Ouvidos nego velho, não leve na brincadeira. Seja águia, voe alto e expanda sua visão. Fui por linha torta sem perder a linha. Fiz da oração da minha mãe a minha. Groove for life, no Brasil swing. Passarinho vacilou no fio, é sling. Fui por linha torta sem perder a linha. Fiz da oração da minha mãe a minha. Groove for life, no Brasil swing. Passarinho vacilou no fio, é sling.